Eu não paro de sonhar e nem desisto, porque a vida é feita de empecilhos. Se vem do coração, não tem como parar. É a voz da razão dizendo pra eu cantar. Uma vez que entra nessa, não tem como mais parar. Você vai pro outro lado, ela vai pra te buscar. Quanto mais o tempo passa, mais deprime o coração de deixar a adrenalina que te faz ter emoção. Quantas noites eu chorei tentando fugir de mim. Valeu aos meus amigos, vão comigo até o fim. Não sou He-Man, mas tenho a força na caneta e nos dedos. Minha matéria preferida, poesia e sentimento que encanta, que levanta e te faz raciocinar, te transforma, te consola, faz até você chorar. Quando canto ou quando escuto, o mundo pode parar. A música me eleva, me conduz, me faz pensar na alegria, na tristeza, na morte ou em vida. Como vou viver sem ela? Minha rima, rara rima. Minha rima, rara rima. Eu não paro de sonhar e nem desisto, porque a vida é feita de empecilhos. Se vem do coração, não tem como parar. É a voz da razão dizendo pra eu dizer cantar. O que? Fala de quem? Quem me conhece sabe bem que a minha religião é o rap que me faz bem. Rap é jogo de rima, não discrimina. Não importa a idade pra menino e pra menina. Me contamina, toma minha alma inteira. Me separa do mundo de maldades e besteiras. Se se identifica, vem comigo, não complica. Nada se perde, ao contrário, multiplica. E aí? Cê vai ou fica na viagem sonora? Lembrando o meu passado, enriquecendo o meu agora. Vem! Vamos embora, viaja, magia plena. Pro senhor e pra senhora, que há tempos meu som condena. Cês vão ficar na mesma, não importa, sem problema. O que importa é bem que eu faço quando o meu som entra em cena. Aceita quem quiser, não me abalo com esculacho. Mas se perde o respeito, te enfio goela abaixo. É o que eu acho. Se puder, segura o rabo do cometa. Aguce a audição pra escutar a minha letra. Desde que eu me comprometa por inteira com a verdade. A música é a minha ciência, pra manter a vitalidade. Por isso eu não paro de sonhar e nem desisto. Por mais que eu ouça sempre, é besteira, deixa disso. O coração grita pra mim, levanta e canta. Leve a paz, a alegria, a esperança. Deixo de herança minha paixão sem duvidar. Excuse me guys, que eu vou cantar. A cada dia uma saga que começa e recomeça. As pessoas vão e vêm, dá licença, eu tô com pressa. Cotidiano do mundo suburbano é desse jeito. Capacidade de crescer, vencer e bater no peito. A selva de concreto tentar me engolir, mas não caio, pense e paro. Deus me ajude a persistir. Meus heróis me ensinaram que a vitória leva tempo, mas está ao alcance das mãos, na força do pensamento. E assim eu vou seguindo no compasso do destino. Tento não sair do flow, Deus me livre dos perigos da vida. Eu tirei muito proveito, fiz muita coisa errada. É que nunca tive medo, mas algo em mim mudou. Não tenho tudo o que quero, mas tenho tudo o que preciso. Minha filha, minha família, o rap, meus amigos. Sigo em frente, consciente que problemas vêm à frente. Mas um lutador convicto não desiste nem se rende. Nem se rende. Eu não paro de sonhar e nem desisto, porque a vida é feita de empecilhos. Se vem do coração, não tem como parar. É a voz da razão dizendo pra eu cantar. Ha ha.